2, 3. Falaste que não me querias, falaste à tua melhor amiga. Eu já não sou o teu rei e tu não és princesa minha. Existe um jovem cavalheiro que se meteu no nosso meio e me roubou o teu carinho e agora ficou sozinho. Peça a Deus que nada te aconteça, eu serei teu rei e tu minha princesa. Anda, meu amor, sem ti não vou ficar. Mas só peça a Deus que nada te aconteça, eu serei teu rei e tu minha princesa. Anda, meu amor.